Cada dia que passa, o fim ameaça, desgraça quer se aproximar. Cachaça, fumaça, de graça, regaça, a brisa quer te dominar. Momento atento ao vento que bate na cara pra aliviar. Ser humano sedento não tem movimento e nunca que vai reparar. Que a vida ligeira também é certeira e mostra que nada é em vão. O prazo do acaso, no caso, atraso de tomar decisão. Não, fica parado, cuidado com o nego malvado que só quer o mal. Mantenha a conduta, não fuja da luta, que essa disputa já seu final. Cada passo que dou, sim, onde que vou e onde quero chegar. Não esqueçam de tô, quem se acreditou não vai me acompanhar. Segredo chegou, pouca coisa mostrou, muito pra mostrar. Cê vê que eu sou e quem me julgou, é hora de se calar. Faço o que faço, não importa o que passo. Sigo o compasso de passo e traço, quebrando um laço de falso abraço. Que queima um fracasso, me chama de irmão. Chego chegando, calando, fulano, que tava pensando que eu tô moscando. Conheço seu plano desde mil anos, se passa por mano, não dá má intenção. Desacreditar, nem pensar. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Desacreditar, nem pensar. Não te confesso, sei que você pode. Desacreditar, nem pensar. Só bateu acreditar. Forte, pisa no fraco, fraco corre do forte. A semelhança entre força e sorte. A inveja rodeia, uma pá de gente odeia. Só pra lembrar é vermelho sangue que corre nas veias. Contaminados pela ganância e ignorância. Foi puro quando a gente foi criança. Mas o tempo passa, a gente cresce, muda, vira homem. Os dias esclarecem as dúvidas várias. Correr pra onde vai, gritar pra quem vai. Morrer tentando sem saber o que vem. É, daqui pra frente ser forte pra não morrer. Morrer tentando ou se entregar sem saber o resultado da luta, o sabor da vitória. Aprender com a derrota, escrever minha história. Lembrar, entre espinhos existe pétalas de flores. Entre amigos também existe traidores. Existe guerra e entre guerra existe valores. Daria vida pela vida dos meus amores. Provar vários sabores, saber valorizar. Acreditar que a vitória um dia virá. O tempo passa, se quer faça, não embaça. Nos dias de hoje todo mundo virou caça. Seja pedra na vidraça, ameaça, pois quem persevera levantará a taça. Sem cessar, sem parar, sem vacilar.